Tô no 097. Decolador 21, no chame controle Salvador, 120.8. Controle Salvador, 208, gol 107, mano. Assistente para cópia. Assistente, muito obrigado. Está presente, eu acho, agora tem. Positivo. Azul 698 em aproximação, reduz, achar que o trem chame a torre. 11895, Azul 698. Gol 9599, 1-8, já. Controle Salvador, boa tarde, 1097 da Gol, decolou, passa 1400. Gol 297 ao controle, contato, radar, prossiga como autorizado. Vai como autorizado, Gol 1097, boa. Papão Romeu Serra, Golf e Oscar, nossos agradecimentos, prossiga para a rotatória Seasa agora. Gente, Serra, Golf e Oscar para a rotatória. Azul 6918, ajuste no 0 no 3, continue a aproximação, guarde a pista livre. Vamos a TR da Passaredo alinhando para a decolagem na 1 no 0. Certo, 1-2-0 graus, 1-2-9. Livre decolagem 1-0-2-2-3-1. Salvador, boa tarde, UTAN 3835, informação Quebec para cópia com fim. UTAN 3835, autorizado com fins, conforme a rota do plano. Papa Zulu 1-0, nível aprovado 300. Saída da EULE da Motiva, primeira curva direita, pista 1-0. Acione 5107, controle Salvador 1208. Autorizado para... Confins, o nível 300, conforme o Ota, Pesolu 1-0, primeiro dia, decola 1-0, da Euleta Motiba, com curva à direita, 5-1-0-7, transponde, controle Salvador 1-2-0-8, TAN 3835. TAN 3835, cotejou correto, sem puxa estacionamento. Camarim Neto, puxa estacionamento. É o número 2 para pousar na pista 1-0. Número 1 na aeronave da Azul, mais precisamente o Embraer 190 está 3 milhas e meia para o toque. Você tem contato visual com esse prato? Ainda não, senhor. Está recebendo. Positivo. A gente tem um pouco mais de 5 milhas de separação em linha reta. Chame a torre na frequência de 1-1-895, solicite instruções e até a próxima. 2900 graus, senhor. Está recebendo. 3-1, recolado aos 2-4, chame controle Salvador, 1-2-0, décima 8. 208, obrigado, bom dia, senhor. Salvador, Papa Tango, Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, torre Salvador, ajuste no 0 no 3. No 0 no 3, Oscar Golf Sierra. Prosseguindo para o final da 1-0, conforme a posição funcionou. Visual com tráfego na final. Oscar Golf Sierra, reporte final no 0, trem baixado e travado. Final no 0, 3-6, Oscar Golf Sierra. Aqui, o perfil da Momo. Tiente, 2231. Suba sem restrições para o nível 160. Positivo, sem restrições. O gradiente ATC, livre para 1960, parceiro 2231. Eu já estou ciente da restrição com relação à sua subida, mas eu preciso saber a razão de subida que vai empregar até o nível 50. Até o nível 50, inicialmente, a 1.200 pés. De 1.200 pés. O senhor poderia nos fornecer também com a pro ideal para a qualidade de destino? 5 segundos já volto. Papa Romeu Serra, Golf e Oscar, chame a torre, frequência 11895, solicite instruções para pouso, câmbio. 1895, Serra, Golf e Oscar, muito obrigada. Pro ideal 290, senhor. Ciente, passarei 2231, vou direto para a localidade de destino. Direto para a barreira 2231, obrigadíssimo. Sem restrições na razão de subida. Tem restrições, 2231, obrigado. Azul 4118, chame Recife, a frequência 1260. Recife 260, azul 4118. Gol no 869, desça para 5000. Solo Salvador, boa tarde, azul 6918, livrou a porta. Azul 6918, autorizado Alfa e Juliette até o portão 03. Alfa, Juliette 03, 6918. Saída, gol 0 na 7. Golf Oscar, autorizado sinal no 7. Reporta vertical de Eimar. Autorizado sinal não no 7, reporta Eimar, Serra Golf Oscar. Golf Serra, na final da 0. Golf Serra, avistado. Pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 0 graus, 129. Pouso autorizado, 1-0, Oscar Golf Serra. 1097, chame Recife, frequência 1207. Patango, visto de Índia Juliette, para si. Tango Vitor India Juliette, autorizado Cairo Lorenzo, no meu pé, autorizado. Decolando corredor Axé, restritão no meu pé. Primeira curva direita, pista 17, acione 0160, controle Salvador 1208. Índia Juliette, cotejo correto para acionamento, táxi e decolagem, torre 11895, Kennedy 0013. Salvador, portão 3835 no portão 8, pushback acionamento. Portão 3835, livre, push acionar, chame táxi. Livre, push acionamento, chamarei para o táxi. Estamos ali, mas aquilo para trás, prosseguindo na chegada ponto, descida para o New Jules 060, aguardando o procedimento da Renata. Salvador, é o Charlie Mike Papata, mantendo 220, sempre a informação chega. Papapá Charlie, Mike Papá, boa tarde, prossiga na chegada Bonf, descida nível 070, aguardando mais próximo procedimento em Renato. Tem uma atenção, descida para 070, do Charlie Mike Papá. Tá, tráfico avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 120 graus, 129. Autorizado, pouso na 17, Serra, Golf Oscar. Golf Serra, o solo para os 3-0. Direita, São Salvador, 121, 19. Salvador, Papa Tango, Oscar Golf Serra, Delta, Pat 3. Oscar Golf Serra, autorizado táxi via Alfa e Kilo, Pat 3. O ajuste 1-0-3, autorizado pelo César 366, reporte César 366. Ok, 2-0-2, autorizado para o seguimento, ele é 3-0. Contra Paxilo, desça para 4 mil pés, o ajuste 1-0-3, 2 Serra Vida 367. 4 mil pés, o Lula Papatio, a direção mais próxima, o portão 45, acaba de ficar. Então, aquilo sim, então assim a chegada, reporte para a mudança direta. Reporte para a mudança direta. Arlem Mike Papá, deixa para o 050, Luiz César 367. 050, Charlie Mike Papá, autorizado o direto, o 367, correto? Ativo. Sim, então direto, Charlie Mike Papá, 367, descendo para o 050, Charlie Mike Papá, grato. Partiu 38, cupom 164, temos 3 horas de autonomia, alterna Guarulhos. Confirmando, 3 horas de autonomia? Afirmo. Autorizado o táxi via Patio Ninja, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 1013, Santa 3835. A ponto de espera, Patio. Via Bravo, 2954, Santa 3835. Gol 1169, aguarde só um instante para a cópia, confirme nível para Guarulhos. 240, sim. Só falou para os 32. Confirme, pata. Trago o pior, autorizado da X-Track, táxi a pista, reporta Leandro na Romeu. Papá Kilo, modificado azul 833, dita para 1510, Luiz Seasa, reporte Seasa, avisar algum campo. Papá 5131. O 1169, cotejou o correto, sempre puxa acionamento. Acionamento 1620, livre, puxa acionar, chame táxi. Reportar a táxi, gol 1620. Boa tarde, eu sou André 3835, ponto de espera 10, estamos pronto a decolagem. 4013, Charlie Mike Papá. Autorizado, a linha de decolapso no 0, vento 120 graus, 129. A linha decola, 10, Santa 3835. Golpe Oscar, frequência livre. Santa 366, o voo 869, avisa o som. 869, chame turno na frequência no 8 decimal 95. 95, obrigado. Voo no 869, confirme. Bom dia, boa tarde, está estabilizado na missão. Voo no 869, ajuste no 013, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ok. Papatango, Vitorinha Juliette, acionamento ao critério, confirma a alternativa. Porta pronto para o táxi. Paulo? É Chame Controle, Salvador, 120, décima 8. 1208 a 3235. Maritaca, 1920. Temos 1978 a bordo. Altera na Aracaju, autonomia de 3 horas. 1975 a bordo? 178. Copiado, 1978 a bordo. Autorizado, táxi via Patrion Índia. Ponto de espera da 10, torre 11895, NH 10, 13, gol 9620. Autorizado o táxi, ponto de espera da 10, 19, 9620, obrigado. Batalhão. Galeão. 3145, autorizado Galeão, conforme a rota do plano, por November 857, nível aprovado 360. Saída da El, Leda, Irume, primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5133, controle Salvador, 1208. Galeão 360, por November 857, decolando pista 1-0, da El, Leda, Irume, curva à direita, transporta 5133. Controle Salvador 120-18-3145. São 3145, cotejou correto, chame para o bus de acionamento. Segurança. Ótica Gol Serra acionado no macho 3, pronto para ataque até o hangar da Baitane. Ótica Gol Serra, mantém a posição, aguarde para o táxi. Mede, mantendo a posição, Ótica Gol Serra. Aqui ele está ajudando com o campo. Também surge na frequência pelo 08, decimal 9. Dá-lhe para uma Mike, desça para 2510, o ajuste 90 no 3, autorizado a RNAV. Seria para o Charlie Mike Papá? Charlie Mike Papá, prossiga para 2510, autorizado o procedimento RNAV. Ok, descendo então para 2500, autorizado a RNAV dando 0, Charlie Mike Papá, repartir estabilizado. Turno 620, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Alinha, mantém 1-0, bom 620. Oceané 6314, autorizado táxi via Pati 1 Índia, ponto de espera da 1-0, torre 11895, NH 1-0, 1-3. Autorizado via Pati Índia, ponto de espera da 1-0, torre 11895, Oceané 6314. Gol no 869, solo foi aos 40, direita, sul Salvador, 121, décimo 9. No 869, autorizado o táxi via Alfa Repórter antes da Juliette. Pista Victor India Juliette, afirmo, após o pouso do Citation na curta final 1-7, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Oscar Golf Sierra, autorizado a iniciar o táxi do pátio 3, pátio 1, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, solo, chame torre 1189. Autorizado o táxi, ingresso pátio principal, Lima, Mike, na Quebec, torre 2195, Oscar Golf Sierra. Quebra a direita, estacionar a frequência livre. Da Renave da 10, Charlie Mike Papa. Charlie Mike Papa, chame torre Salvador na frequência 18, decimal 9. 18, 9, 5, Grande Papa, Charlie Mike Papa. Charlie Salvador, boa tarde, no 620 da Gol, decolado 10, passa 1400, pede. No 620, boa tarde, contato radar, subovia saída Puca para o nível 370. Via saída Puca para 370, Gol no 620. 3835, chame centro Recife, na frequência 12835, alternativa 25, decimal 1. Uno 869, prossiga até o portão 10, pátio 1. Portão Vitoria Juliette, decolada 4-4, direita, corredor Axé. Chame controle 120-8, passando o Itapuã. Falando que o transponder ainda não foi acionado. Certo, direto, vai acionar o transponder. Chamar o controle na 120-8 para passar o farol de Itapuã. Ali Mike Papá, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 1-1 nós, informa o Papa Alfa 3-2, afastando o litoral à sua direita, não interfere com seu pouso. Seu tráfego no visual, está autorizado o pouso de Ali Mike Papá. Guardião 01, São Salvador. Guardião 01, informa o tráfego na final 10, recola com Proa Norte, suporte para do solo, vento 130 graus, 1-1 norte. Pedaço de reporte no farol da barra. Pode farol, Juliano. Sou eu, posso passar agora, chamou Serra, próxima Quebec para cruzamento. Charlie Mike Papá, informação. O helicóptero vai decolar com o Proa Norte, não interfere com sua aproximação, à esquerda do eixo de aproximação, não interfere. Afirmativo, gente. Obrigado pela informação, Charlie Mike Papá. Oscar Golf Sierra, autorizado, porta livrando na Papá. Azul 4206, desça para 2500 pés, autorizado RNAV, reporte deve 366, o ajuste padrão. 2500, ajuste padrão, vai passar 366. Torre Salvador, Guardião 01, fora do solo, sua norte. Guardião 01, confirma o estimado de voo? 40 minutos. Guardião 01, aguarde transferência. Decolada aos 4 metros. Aguardando transferência. 1 não. Tá 3145, livre push e acionar a cimitar. Guardião 01, chama o controle, 120, décima 8. 120, décima 8, guardião 01. Recife na frequência 12685, alternativa 125, decimal 4. 12685, até 125, no 620, vou botar. Controle em Salvador, guardião 01. 01, prossiga. Decolou de Salvador, tá, comprou a da região do Bonfim para um patrulhamento. Solicita na região do Bonfim, manter 1.000 pés. Radio 01, reporte próximo a Bonfim para ascensão. Cortará na região do Bonfim, guardião 01. Delta, entre Alfa e a Delta, está completamente legível por mais aqui. Sim. Chegue Salvador 1093. 1093, guardião 01. Alfa, próxima Juliette, aguardando instruções do Charlie McPapá. Mantenha a posição, Charlie McPapá, aguardando para prosseguir Fat 5. Sena Alfa, aguardando o Charlie McPapá. Oceano 6314, decolado aos 49, chame controle Salvador, 120, décima 8. 1208, 6314. Gol 1169, mantenha a posição, troque a saída para Dial Transição Coral, a primeira curva à direita, copia novamente a rota. Copia novamente a rota, gol 1169. A rota aprovada, DCT Coral, Golf 677, Ilhéus, Whisky 1, Mocep, após direto. Agora saída, agora ficou a saída da El, transição Coral, Golf 677, Ilhéus, é preciso no Mocep, gol no 1969. Gol no 1169, cotejo correto, aguarde para iniciar o pushback. Agora a gente transfere para a cópia, azul 6919. Abaixo. Sua apenas por informação, seu único corpo foi uma transição. É, desculpa. O transformador guardião 01 já está carregando o Bonfim, solicita a transição para 1.000 pés. Esse é o 01, autorizado no meu pé, o ajuste permanece. Ajuste 23, guardião 01 em atenção para 1.000 pés. Tá 05, controle. No zero, Tere? Esqueceu. Bomba 05, controle. Está afastado 51 milhas sul de Salvador, serviço radar terminado, chame controle Ilhéus na frequência 120.1. Chama no controle Ilhéus na frequência 120.1. Taxi 3145, estamos com 154 modos, autonomia 3 horas e 30, alternando Guarulhos. Tan 3145, autorizado o táxi via Patio Ninja, ponto de espera da 10, torre 11895, Kennedy 1013. Patio Ninja, ponto de espera 295, 1013, Tan 3145. 1169, após a passagem do Airbus 320 da Tan, a sua retaguarda, está livre o pushback, sendo para o táxi. Depois do vídeo da TAM, teria o pushback no ponto para o táxi do Golfo 1919. Azul 6919, cópia. Cópia 1909. Azul 6919, Campinas, autorizado, conforme a rota do plano, Azul 1-0, nível aprovado 320. Saída da EL, Leda Motiva, primeira curva direita, pista 1-0. Acione 5155, controle Salvador 1208. Autorizado Campinas, nível 320, via Rotland Sul. Recorda 1-0, curva direita da Eure da Mônica. Segura 55, transponder, controle 1208. Azul 6919. Azul 6919, que esteja correto, sempre puxa o acionamento. Tomara. Autorizado o táxi para ele, o carro, o Charlie Papá. Charlie autorizado ingresso, pátio 1. Vai seguir à esquerda, pátio 1, após Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, chame solo, chame torre 11895. Estimativo, então vai ingressar agora na pátio 1, Lima, Mike, Quebec, segunda do ponto de espera, dando para o 3895. O meu Oscar Mike Delta para siga. Tan 3145, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista 1-0, Tan 4206, solo 54, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Direita, Salvador, 219, vou fazer. O teste, conforme a notificação, decola no corredor Axé, primeira curva à direita, pista 17, acione 0121, controle Salvador, 1208. Romeu Oscar Mike Delta, cotejo correto para acionamento táxi decolagem, torre 11895, Kennedy 1013. 3145, autorizado decolar, pista no zero, vento 130 graus, 12 raios. Iniciando o 3145. Alfa e Juliette até o portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, vou fazer 09. Reporte pronto para o táxi. Metriz 1-4, chame centro Recife, frequência 26.85, alternativa 125.45. Charlie Mike Papá, Papá, autorizado, cruzamento. Resposta livrando. São 3145, decolado 57, chame controle, Salvador, 120, décima 8. 208, boa tarde, São 3145. 120, décima 8. 208, espero. Entrou, no 735. Viagem Mike Papau, estacionário, frequência livre. Desfera da 10, torre 11895, que é quem negar 10, 13. E aí, já é ponta a ponta, espera, torre 2953, 11, radar, suba via Cidade da El para o nível de voo 360. Cidade da El 360, quando possível, pro de da El Leda. Eu só posso ser autorizado Leda. Engano. Averizando a 210. Na 210, chame Torre Salvador na frequência 08, decimal 95. 295, chega. Salvador, batalha, 1969, autorizado a alinhar, decolar pista no 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 2, 9, informa o tráfego a 8 milhas da cabeceira no 0. Gente, ali mantém a linha e decola pista no 0, gol 1969. 62-10, ajuste no 013, continua a aproximação, aguarde pista livre, informa o banco da Gol. Alinha não para decolagem na pista no 0. Está visual com 3290, prossiga na descida para 2510, autorizado a RNAVE. Autorizado a RNAVE, descendo para 2510, voltando a 3190. Todo autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 129. Autorizado no 0, RNAVE 6210. 40, autorizado para Irume. Para Irume, número 340, 3145, obrigado. Chame controle, Salvador, 120, décima 8. 08, obrigado, senhor. Boa tarde, 69. Então, Mike Delta, ciente. Meia nove, decolou. Sou 1969, contato radar, suba via Cedo da El para o meio de 240. Via da El, moral para 240, 1969. O 1969 está autorizado para da El. Direto da El, obrigado. Papa Tango, Yankee, Romeu Bravo, prossiga. Como é que deu essa informação? O plano permanece válido até os 1945. Só informe o PLB. Essa nave algum transponder ou entra no meu braço? Só não consegui. Tá acionado algum transponder? 221, querida. Novo farol da paz. Chama na barra. Solo 02. Direita, Solo Salvador, 121, 19. Meu bravo, controle de Salvador. Atua. Qual o meu tipo de equipamento? É meu passo, Serra Cali. Controle de Salvador, guardião 01. Prossiga. A questão é, ainda em nome do meu pé, seguir pelo litoral sul, do Rio Vermelho até Salvador para posicionar. Tá, mantenha inicialmente no meu pé, caso necessário controlar e formar para a lista para 506. Tá, já tem. Então, 3145, chame C3CIF na frequência 12835, alternativa 125, decimal 1. Se eu não confio em 2235? C3145, primário 128, decimal 35. Secundário 125, decimal 1. 2835, 25, decimal 1, obrigado. 3145. Com meu braço, posso ter um helicóptero guardião, tá mantendo meu pé e próximo ao farol da barra. Com meu braço, copiou o controle? Negativo. Vai passar próximo ao helicóptero guardião, mantendo no meu pé. O meu bravo tem frequência livre para coordenação. Autorizado, porém aguardo para iniciar o push, a aeronave já prossegue no portão 4. Vai iniciar o acionamento e chamará a porta do 19. Pessoal, na aeronave da 1-0, tá? 3, 1-9-0. Tá, 3190, chame torre na frequência 98, decimal 95. 1895, boa tarde, 3190. Então, 01, reposte através de Pituaçu. Vou parar através de Pituaçu, prossiga. Coordenação com o sistema progressivo. O 1969 é autorizado direto Ilhéus, chame agora o centro Recife, na frequência 128.35, alternativa 125.1. É 2835251? Afirmativo. Obrigado. Salvador, boa tarde, TAM 3190, final da 10. 10, boa tarde, corretorizado, pista 10, vento 120 graus, 12 nós, ajuste de altímetro 10. Ajuste do altímetro 10-3 e autorizado pouso 10, TAM 3190. Ajuste 10-4. 10-4, obrigado. Salvador, Guardião 01, vai para o Guardião 01, chame Torre Salvador na frequência 18.95. 18.95, Guardião 01. Torre Salvador, Guardião 01. 01, boa tarde, prossiga. Tatu Pituaçu, visual com campo, com intenção de pouso no Pátio do Graé. Está presente, autorizado, direto Graé, chame na final para o Graé, o vento 120 graus, 12 nós, ajuste 10-3, o ar de 11. 120 com 12, ajuste 1013, confirma? 1014. Agora sim, 1013, guarde 101. 1013, ponto. Azul 6919, está pronto para o pushback. 6919, livre puxa no ataque. Autoridade do pushback, 3190 no solo 09, direita 121 no décimo 9 solo. 219, 7190. Guardião 01, chame no solo controlado do pátio do Grael, vento 120 graus, 12 nós, guardião. 120, 12, separado no solo controlado no pátio do Grael, guardião 01. considera os 1-1, frequência livre, boa tarde. 1-1. Informação custa agora Romeu, nenhuma mudança significativa. Vitória autorizada, nível 140, decola da pista no zero com curva direita na subida coral. Aciona 5165, controle 120, decimal 8. Vitória 140 a partir da pista 10, curva direita após a saída será coral. 5165, transponder 208 com controle. Correto, o azul 2591 chama pronto, puxa o acionamento. Trabalhamos. 699 Azul, está pronto a lutar, 120 a bordo, autonomia de 4 horas e 50, até no Ribeirão Preto. Azul 699, autorizado táxi, à direita, via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 014. Passe Índia, ponto de espera, 895, comunicador. Forme o PLB. Já no limite de voo 360, decola da pista 1-0, com primeira curva direita na subida Arbor 1. Após a Arbor Elefa, e após a Elefa, conforme rota do plano de voo na Perzulo 1-7. Transponder 5402, controle 120, decimal 8. Correto, apenas se lembrando a aerovia Perzulo 1-7, chama pronto para o estacionamento, portão 10. O 6919, autorizado a linhar e decolar para o 1-0, vento no 20 graus, 1-3 nós, ajuste de altímetro 1-0, 1-4. Ali decola 1-0, 1-4, 6919. Salvador, boa tarde, volume 45240 para 160, informação, Quebec. Volume 45, boa tarde, desça para 4000 pés, o ajuste é 9014, voo servido 367. É 4014, servido 367, volume 45, obrigado. Eco de autofocos autorizado, vá rotatória. Decolado 1-6, chamei o controle, frequência 120, 8. 208, azul 6999, obrigado, boa tarde. Trans Salvador, boa tarde, é o azul 6999, passando mil pés na Dael. Azul 6999, boa tarde, contato radar, subovia, saída Dael para o nível de 320. Via Dael para o 320, azul 6999. Boa tarde, desça para o nível de 050. Após a posição Pavog, VCF 366. Pavog 366, com o nome 66, desce para Cabo Cabral. Delta Fox, reporte visual para o campo. Já visual, Marana. Também Torre Salvador, na frequência 8, decimal 95. 10-8-9-5, obrigado. Então aí, boa, Papatango, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, boa tarde, reporte vertical da Irmal, ajuste 104. Conhecido, boa Irmal, reportará quando lá? Firma, autorizado em cursar. Obrigado, reportará quando na Renata com essa foto. Controle 38944, 3894, boa tarde, desça para o nível de voo 070, prossiga na chegada da Mária, aguardando o procedimento RNAV. Alguma velocidade específica? Somente velocidade 250. Já. Tá. 894, após a bode, levar o CERB do 366. É o número 4 na aproximação. Ah, pode falar, pode o 366, número 4, obrigado.